dor de ser. Antes que essa flor fosse minha mortalha, a dor de ser ainda me trazia vínculo. E antes de supor que o tempo escancara, que o começo sempre termina em precipício, e antes de antever que o fim era fachada, e o medo de partir era um lar de juízo, e antes de sentir que o que desampara é sempre perecer, que está preso nisso. Vestes de tragédia, dança de comparras, algozes posam regras no retrato digno, crianças avistando cabeças aladas, e mais um corpo livre toca o destino, medalhas de mérito para os canalhas, mães de maionai dão as mãos do fico, capitães do asfalto com almas apontadas, levam orando o seu lamento antigo, levante de corpos frios, em celas mentalizadas, corpos vazios nas ruas, cabeças soltas em casa, cabeças cheias de pilhas, corpos feitos de celas, casas feitas de almas, em ruas memorizadas. Retratos de